O que mais é interativo? Ah, já sei! Uma coisa que eu adoro fazer é muito interativo. Dançar. Quando você dança com alguém, você está interagindo. Que tal eu ensinar você o tchá-tchá-tchá do urso? Quer aprender e dançar comigo? Ótimo! Se levanta! Não é difícil. E eu mostro como se faz. Olha pra mim e depois repete. Agora, primeiro, bate o pé. Bate de novo. Tá ótimo. Agora joga a cabeça para trás. E bate o pé de novo. Mais uma vez. Agora abre as pernas e balança. Junte as pernas e bate o pé de novo. Mais uma vez. Agora balança e roda. Ursos adoram um grand finale. Então faz uma pose e diz tchá-tchá-tchá comigo. Tá bem? Agora tenta. Bate o pé e pose! Tchá-tchá-tchá! Ouço a música a tocar, eu canto lá-lá-lá-lá-lá-lá. Eu começo a me coçar, é hora de dançar. Tchá-tchá-tchá! Tchá-tchá-tchá! Ha-tchá-tchá! Quero tchá-tchá-tchá! Ulala! Vamos tchá-tchá-tchá! Eu vou tchá-tchá-tchá! É isso aí, está dançando o tchá-tchá-tchá do urso. Continua. Tchá-tchá-tchá, ha-tchá-tchá, quero tchá-tchá-tchá. Ulala, vamos tchá-tchá-tchá. Eu quero tchá-tchá-tchá. Quero tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. Foi bacana. Você dança muito bem.